Opa, tô chegando, pera aí, só um pouquinho. Tô começando aqui, tá começando mais um Baicast, o Baicast 59. Solta o som aí, DJ! Todos e todas muito bem-vindos, eu sou o Lucas e tu tá ouvindo a mais um episódio do Baicast, como eu falei aqui, esse podcast tão querido, tão amado e tão, até me falta adjetivos para destacar esse podcast. Como é que vocês têm passado? Como é que foi a semana de vocês com esse início de Copa do Mundo, cara, aconteceu tanta coisa nesses últimos dias, que eu nem sei mais, uma coisa só, queria deixar um abraço e um agradecimento e uma dica, olha só quanta coisa junto em uma coisa só, eu queria agradecer ao Rafael por ter vindo e ter participado do podcast semana passada sobre o Thundercats e sobre paternidade, sobre um monte de tanta coisa, tá? E eu queria deixar o convite e a dica para vocês, que o Rafael ele voltou a fazer um podcast, como a gente tinha dito semana passada. Se tu não ouviu, ouça, né, o Baicast 58, porque tá muito legal. Ele tinha um podcast lá no blog Esquilo Radioativo, Radiocast, e aí, de tanto encher o saco dele, ele resolveu voltar a fazer podcast, e ele lançou o The Podcast of Rafa lá no SoundCloud, ou no Som do Cláudio, saudoso Som do Cláudio. Então, o Rafael voltou a fazer podcast, e ele tem lá o projeto dele de ilustração, pá, do The Life of Rafa. E esse agora é o The Podcast of Rafa. Então, o link vai estar na descrição desse episódio, tanto no YouTube, quanto no podcast.blogspot.com. Vai estar o primeiro link, agora eu posso dizer, o primeiro link da descrição. Arrasta pra cima, agora é... Não dá pra arrastar pra cima ainda. Mas então, além do podcast, ter a volta do podcast do Rafael, tivemos agora, nesta sexta-feira, dia 15, a volta, a chegada de uma animação, de uma continuação que a gente estava há tanto tempo esperando. Em um longínquo 2004, a Disney Pixar lançou, que para mim e para muita gente é uma das melhores adaptações do Quarteto Fantástico para as telonas, a Disney lançou o desenho Os Incríveis, contando a história, pra, se tu não sabe, se tu não é desse planeta, se tu não viu Os Incríveis, a história de uma família de super-heróis, na verdade não. É o Senhor Incrível, que casou com a Mulher Elástica, e eles tiveram... O Senhor Incrível ele é forte pra caramba, incrivelmente forte. E a Mulher Elástica, o próprio nome dela já diz o que ela faz. Ela tem mãos de fogo. Não, ela é, enfim, poderes elásticos. Eles tiveram filhos também com habilidades excepcionais. Eles tiveram a Violeta, que é tipo a Mulher Invisível. Ela fica invisível e tem campo de força e tal. E o Flecha, que ele corre pra caramba. Como uma flecha. Enfim, eles são uma família super poderosa. Ah, tem o Zezé também, que ele é uma criança que não tem superpoderes. Né? Se tu viu o primeiro filme, tu sabe que ele não tem superpoderes. Piscadinha, piscadinha de olho. E aí, o fim do primeiro filme, dos Incríveis, o fim da animação, tá, já que eu tô resumindo aqui, o que acontece? Os Incríveis, tal, o Senhor Incrível, a Mulher Elástica, eles vivem numa sociedade que tem super-heróis e tal. Só que tem uma galera que não curte os super-heróis, né? O senhor, principalmente depois que o Senhor Incrível salva um cara de... O cara pulou de um prédio, ele queria se matar. O Senhor Incrível salvou ele, quebrou o moço todo, bateu na janela. Aí o Senhor Incrível também foi parar um acidente de trem, aí ele parou o trem, aí fudeu todo mundo e tal. Todo mundo começou a processar os super-heróis e não sei o quê. Tipo o que aconteceu com Guerra Civil lá, o filme da Marvel, que aí a sociedade e o governo queria registrar os super-heróis e tal, e controlar aquela situação toda. Nos Incríveis, o que aconteceu foi, eles acabaram com os super-heróis. Não pode mais ter super-heróis, não pode mais usar super-poder. Então tá. Daí, o Beto Pera, e a Helena Pera, se não me engano é o nome dela, Helena, eles continuaram a vida deles normal, vida civil. O Beto, acho que é tipo um contador, sei lá o quê. A Helena, pelo que dá para ver no filme, ela é dona de casa e tal. Eles seguiram a vida, né, como mando figurino, né, uma vida civil. No fim do primeiro filme, no fim dos Incríveis, a última cena é um cara saindo tipo debaixo da terra assim, com uma puta de uma escavadeira, tipo uma senhora escavadeira, e gritando: "Eu sou o escavador", não sei o quê. Meio que dá para entender porque o cara tá com uma escavadeira de 5 metros de altura. "Eu não sei o que, eu sou do vilão, pá." E aí o final, o filme acaba com eles colocando a roupa e botando a mascarinha, pá, e abrindo a camiseta assim, mostrando os incríveis. E aí, créditos finais. Todo mundo, desde 2004, esperava a continuação. E nada, nem tchau, nem xablau dessa continuação. Lançaram um jogo para PlayStation 2 que meio que servia como continuação do filme e tal, mas meio zoado, né? Meio zoado. E aí, há uns anos atrás, junto com uma leva de anúncios da Disney, na época acho que, que anunciaram Bom Dinossauro e tal, ainda não vi esse filme, anunciaram Toy Story 4, né? E aí lançaram Os Incríveis 2. Pá, vai ter Os Incríveis 2. Meu Deus do céu, como é que foda! E aí, vai ser pra 2018, acho que é. Ou não, ia ser pra 2019. E aí, como eles queriam ganhar dinheiro um pouco mais cedo, né? Pá, volta, traz Os Incríveis pra 2018. E nesta última sexta-feira, dia 15 de junho, estreou nos cinemas Os Incríveis 2, que o filme começa justamente logo depois da cena final de Os Incríveis 1. E aí, pelo que dá pra entender no plot do filme, nos trailers, é que a sociedade meio que já tá, porra, os heróis são legais, né? Eles são bons pra sociedade, vamos ter mais super-heróis. E aí o governo decide, não, então tá, vamos ter super-herói. Só que ao invés de eles escolherem, ah, vamos ter essa família, não. Eles escolheram a Mulher Elástica pra, tipo, encabeçar essa volta dos super-heróis, pelo que eu entendi, né, no trailer. E aí inverteu seus papéis, porque a Mulher Elástica vira a super-heroína e tal, ganha uma puta casa e caralho, carro massa. E aí o Senhor Incrível se torna dono de casa. Aí tem que ajudar o Flecha com a lição de matemática. Tem que cuidar do Zezé, porque aí o Zezé, ele agora tem superpoder. E ele se teletransporta e pega fogo e vira monstro. Cara, muito legal. Ainda não vi, tá? Mas, meu, se eles demoraram quanto tempo? 2004? 14 anos pra fazer essa continuação? Pouca coisa não é. Pouca coisa não é. Tem a volta, a clara e magnífica volta de Samuel L. Jackson no papel de Gelado. Uma coisa que eu não sabia, tem aquela cena que a mulher do Gelado tá gritando: "Ah, cadê? Por que você pensou que eu tô informe? Não sei o quê. Eu sou a tua mulher, caramba." É a mulher do Samuel L. Jackson que dubla essa mulher. Que bacana. Então, quando eu for ver Os Incríveis 2, vai ter review aqui no podcast. Claro, porque a minha opinião importa muito, eu sei disso. Vocês não viveriam sem a minha opinião, né? Então, quando eu for ver Os Incríveis 2, vai ter review aqui no canal. Quer dizer, no podcast. Confundi com o YouTube. E meio que a Disney não cansa de ganhar dinheiro, né? De querer ganhar dinheiro. E também não cansa de fazer os nossos coraçõezinhos saírem pela boca, porque na última semana, não sei se já deve ter saído de cartaz, né? Eu não, acabei não falando nada sobre Guerra Infinita, Vingadores 3, Guerra Infinita, né? Acabei não fazendo review aqui no podcast. Mais uma vez, a minha opinião importa pra caramba, né? Vocês não vivem sem ela. Mas então, rapidamente aqui, vou fazer um breve review de Guerra Infinita, tá bom? Vamos lá. Caralho, né? Que foi aquilo? Mano do céu. Então, esse foi o meu review de Guerra Infinita. Tá bom? Se tu não viu Guerra Infinita ainda, né? Dá pra baixar o torrent aí. Até, acho que até tem alguns cinemas por aí. Mas, meu, baixa o torrent aí e vê. Tá bom? Não vou acabar. Não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler de Guerra Infinita. Mas, na última semana, em um evento chamado Cine Europa, que creio eu tenha acontecido na Europa, a Disney levou material de Capitã Marvel, Que agora o próximo filme da Marvel é Homem-Formiga e Vespa, que vai ser muito importante pro universo cinematográfico da Marvel. Ó, fiquem ligados. E o próximo filme, no fim do. Não, no início do ano que vem? Início do ano que vem, se eu não me falha a memória. Estreia Capitã Marvel, que também é um ponto-chave dessa trama aí. Thanos, pá, Guerra Infinita, Manopla, Estalar de Dedos. Não vou falar mais nada. E aí, eis que a Disney leva o material de Vingadores e Capitão Marvel para esse evento. E claro, e evidentemente, que já teve carinha vazando informações, né? Meio que eles mostraram um preview, um micro teaser, mais ou menos, possamos dizer assim, de Vingadores 4 e de Capitão Marvel. Na verdade, Capitão Marvel, pelo que eu li aqui nas internets, era mais coisa de bastidores e tal. E meio que os caras reforçando que a moça que faz a Capitã Marvel, que eu não lembro o nome dela, não me julguem, tá? Porque já levei 10 anos para decorar Chris Hemsworth. Levei 10 anos para decorar isso. Então vai demorar um pouquinho para eu saber quem é a atriz que faz a Capitã Marvel. E meio que esses caras reforçam toda hora que ela tá pronta para assumir o comando do universo cinematográfico da Marvel. Todo mundo sabe que o comando, né, a linha de frente da Marvel é Homem de Ferro. É o Robert Downey Jr., desde 2008, o que abriu esse universo. Ele é a linha de frente, é a ponta mais importante desse universo. Se a Miss Marvel, a Capitã Marvel, tá pronta para assumir a liderança, a gente pode já meio que saber o que vem por aí. O que vem em Vingadores 4. E falando de Vingadores 4, um usuário do Reddit, que é uma rede social de que uma galera posta umas coisas, eu nunca entendi o Reddit, né? Eu já tentei entender, mas não sei como é que funciona aquilo. Eu sou muito velho para essa rede social. Mas enfim, um cara que estava aí nesse Cine Europa aí, nesse evento, ele viu o que a Disney mostrou e escreveu lá, fez um post falando, e eu vou ler aqui a tradução. Então, um amigo meu realmente esteve na apresentação da Disney. Ah, já falei coisa errada. Não foi o cara, foi um amigo dele. Então a gente já sabe que, né? Ah, um amigo meu falou. Enfim, ele acabou de pegar o telefone e me contou várias coisas. O material da Capitã Marvel foi praticamente todo de bastidores. Então não há nada grande. Já as imagens de Vingadores 4 mostraram o Homem-Formiga conversando com Tony Stark sobre uma nova tecnologia que permite que eles visitem diferentes realidades e peguem as joias do infinito. Ainda não há nenhuma informação sobre o título. Há algum tempo, já tinha começado a vazar imagens do set de filmagens do Vingadores 4, que mostrava o Homem-Formiga, de fato, e o Tony Stark juntos, com o Capitão América, só que o Capitão América estava caracterizado assim como estava no primeiro filme dos Vingadores, lá de 2012, com o cabelinho lambidinho, sabe? Aquela roupinha azul, bem azul, aquela primeira roupa dele. E também tinha fotos do Chris Hemsworth, né, o Thor, que homem, também caracterizado assim como no primeiro filme dos Vingadores. E começaram já as especulações, né? O que que vinha pela frente? Será que eles iam voltar no tempo e tal? Aí que tá o ponto-chave, que é o filme Homem-Formiga e Vespa, porque já se especula e já se fala sobre esse filme apresentar uma tecnologia que primeiro o pessoal tá falando que permitam eles voltar no tempo, né? Mas pelo que esse cara falou, permitam que eles visitem realidades alternativas. Então, tá, meio que eu falei que não ia dar spoiler de Guerra Infinita, meio que não dei. Mas enfim, eu vou lá um pouquinho de Guerra Infinita, tá bom? Então, se tu não viu, tchau, te inscreve no canal, curte aqui o vídeo, tá bom? Então, um beijo. Spoilers. Guerra Infinita terminou com o Thanos estalando o dedo. Uma coisa que eu também não entendi, caraca, se já é difícil estalar dedo com luva de lã, imagina com aquele negócio de metal. Meio que era impossível, mas tudo bem. Tudo bem, vou relevar. Vou relevar. Nesse, né? Que nem aqueles caras que reclamam do Homem-Aranha. Ah, porque é uma criança de 15 anos que constrói aquela roupa de borracha. Velho, com magrão, né? Vamos aceitar, vamos aceitar. Enfim, brincadeiras à parte. O Thanos conseguiu reunir as seis joias do infinito e Estralou o dedo. Matou metade do universo, metade dos seres vivos do universo. O que se especulava é, né, que o Homem-Formiga ia ter, agora nesse filme e tal, eles iam viajar e fazer alguma coisa que apresentasse viagem no tempo para explicar aquelas fotos. E somado a uma especulação, um rumorzinho que eu li na internet por aí, que o próximo filme dos Vingadores ia ser meio que o Tony Stark, o Homem-Formiga viajando e tal, para coletar outras joias do infinito, ou as mesmas e tal, para usarem uma outra manopla do infinito para consertar os erros do Thanos, né? Então, gente, estou ansioso, estou com o coração na boca, né? Ainda bem que a gente não vai ter que esperar 14 anos para uma continuação, assim como foi Os Incríveis, né? Mas estou animado, estou perplexo ainda com o que aconteceu em Guerra Infinita. Eu não... Porque assim, o que eu achava que ia acontecer em Guerra Infinita? Ah, o Thanos ali, pá, tentando, porque até então não tinha aparecido a Joia da Alma. Não tinha aparecido. Então, o que eu achava que ia ser? O Thanos buscando as joias do infinito e tal, quase completando a manopla, faltando a Joia da Alma. E aí o próximo, o quarto filme, ia ser, tá, ele pegava a Joia da Alma, ou os Vingadores pegavam a Joia da Alma e tiravam a manopla dele. Só que não aconteceu. Ele pegou, completou e pá, matou, acabou. E eu fiquei, caraca, velho, esse foi o meu review, né? E uma breve comparação que eu fiz, claro, evidentemente, são tempos diferentes, são personagens e são, não linguagens, mas, enfim, são outros universos, outras franquias, mas há um tempo atrás, os irmãos Russo, eles diziam que eles queriam fazer, apresentar um novo Darth Vader para essa nova geração. Assim como foi lá nos anos 70, 80, quando, com a chegada do Darth Vader, que acabou se tornando o maior vilão da história do cinema, tanto pela complexidade da história dele e tal, uma galera fala que meio que arruinada pelos prequels, mas eu acho que Star Wars, os prequels, têm lá a sua importância, principalmente, acho que o melhor deles, quase unanimidade, é a Vingança do Sith, né? É meio estranho falar Sith, sem parecer, tipo, cuzão, tipo, ah, é Sith, I'm Sith. Enfim, foco, Lucas. E, cara, eles meio que conseguiram, porque esse filme, Vingadores Guerra Infinita, não foi um filme dos Vingadores. Se eu não me engano, o personagem que mais teve tempo de tela foi o Thanos. Se não foi o Thanos, enfim, o Tony Stark, mas o Thanos acho que é o primeiro ou o segundo. Foi a história do Thanos buscando as joias do infinito e também, ao mesmo tempo, mostrando o que está por trás. Por que ele queria tanto destruir metade do universo? E meio que, se a gente tentar analisar, tipo, ah, será que faz sentido? Cara, faz um pouco de sentido. Não que faça sentido, ah, será que os seres do universo não estão sabendo usar os seus meios e sua comida e seu meio ambiente? Vamos acabar com metade para todo mundo viver em harmonia. Cara, não é assim. Não é matando todo mundo que tu vive em harmonia, né? Mas tu dá pra tu te identificar com ele. Não sei se tô sendo claro, mas dá pra tu sacar o que tá passando na cabeça do Thanos. E, velho, que filme. Ansiosíssimo pra Guerra Infinita. Não, Guerra Infinita não. Agora o próximo, o Vingadores 4, que ainda não tem nome. Ansiosíssimo também pra ver Os Incríveis 2. Ansiosíssimo também estou pra Stranger Things 3, que semana passada também começaram a vazar as fotos de set, de filmagem. O Xerife Hopper com um bigodão de respeito, com uma camisa florida que mais lembra GTA Vice City. Muito legal. Também foram divulgadas fotos da Mulher Maravilha, né? Mulher Maravilha 84 vai ser, acho que, o nome, que vai se passar nos anos 80 também. Bem bacana o visual. Não vi Mulher Maravilha 1, mas tô ansioso. Quero ver também Mulher Maravilha. E também começaram a ser divulgadas as imagens do Aquaman, né? Porque até agora nada do trailer. E, cara, muita loucura. Muita loucura. Acho que nós temos um episódio para essa semana. Tá bom? Ainda tô pensando se essa semana vai ter episódio extra ou não, né? Porque agora a gente tem Copa do Mundo e tem agora domingo teve jogo do Brasil. Então eu tô pensando se eu faço uma cobertura orquestra da Copa do Mundo, tá? Mas, enfim. Caso eu não faça a cobertura, até semana que vem. Espero que tu tenha gostado desse episódio. Tá legal, tá certinho. Te inscreve no canal do YouTube, te inscreve no iTunes, Passes, aplicativo, tudo. Entra no bycast.blogspot.com, que lá tem todos os episódios e todos os links pra tu. Ah, eu quero o YouTube. Lá tem o linkzinho. Ah, não sei o quê. Tem tudo lá, tá bom? Segue o Bycast também no Instagram, no Twitter, onde é que mais? No Facebook. Tá legal? E ouve o podcast do Rafael, que vai estar aqui embaixo na descrição desse episódio, o link lá do The Podcast of Rafa. Tá legal que ele fala, no primeiro episódio ele fala sobre séries da Netflix. E séries que são legais, séries que não são legais, decepções, novidades. Tá legal? Ouve, que tá muito bacana, tá bom? Então, até semana que vem, um beijo no coração de vocês e valeu! Falou!